cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Os mais atentos ouvintes do Cá Se Fazem, Cá Se Tocam, aqui na Rádio Bonova, vamos falar para eles, porque de certo tomaram atenção quando falámos aqui da Azáfama, portanto, a editora que vai editar vários álbuns, já aqui destaques de semana, e que, por vir desses destaques de semana, e refiro-me, por exemplo, ao Martim, ao Vitorino Voador, íamos falando de outros autores que estão ligados também à Azáfama. Sendo que um deles, já aqui havíamos referido, na altura, o lançamento do seu EP, Passei pelo Trilho, e referimos a Flume, sendo que Flume é basicamente um projeto pensado e idealizado pela, vez tem letra e música dela, da Joana Barra Vaz. E é ela que está, enfim, à distância de telefone, para Lisboa, e com quem vamos falar sobre um disco que já é do ano passado, mas que, aproveitando o ensejo, não queremos deixar de escapar de falar sobre este Passei pelo Trilho. Antes de mais, bem-vindo aqui ao Oliveira do Hospital, ainda virtualmente, naturalmente. Obrigada. Olá, Joana, bem-vinda então aqui à Boa Nova. E queríamos falar precisamente, e até neste momento já podemos fazer quase uma retrospectiva, uma vez que ele já está à venda há algum tempo e também agora para download gratuito via Bandcamp, portanto basta seguir. É verdade. Basta seguir aqui os links aqui no site da Rádio Boa Nova para ter acesso a este Passeio pelo Trilho. Uhum. E então falávamos aqui do lançamento do disco por Azáfama. A existência da Azáfama, e tendo em conta que quando gravamos também é para falarmos de um concerto, no momento em que este drama vai dar para o ar já passou, mas no momento em que gravamos irá acontecer no Teatro do Bairro, portanto em Lisboa, no sábado 6 de Abril, mas a existência de uma, como vem a referir muito bem, família, é a condição sine qua non para que existe Flume? Sim. O trabalho de Flume é necessariamente um trabalho colaborativo, porque para já não existe exatamente por causa da Azáfama, mas talvez isso tivesse já subentendido, porque só avancei com as gravações depois de conhecer o JP do Capitão, e estava a realizar um trabalho como realizadora. E, entretanto, já tinha várias canções e ele insistiu para que eu gravasse quando me conheceu. E eu conheci o Pedro Valente também. Azáfama. Sim, e comecei a perceber que existia, afinal, uma outra maneira de fazer as coisas. Tinha muito mais a ver comigo e onde eu me sentia confortável. E, entretanto, também as únicas pessoas que conheciam mesmo o meu trabalho musical eram o Zé Castro e o Bernardo Barata. Uhum. Eram pessoas com quem eu partilhava as músicas quando as fazia e, entretanto, o Bernardo até já me tinha pedido letras para canções. E Bernardo Barata para os mais distraídos, o Homem dos Feromona, não é? O Homem dos Feromona. Sim, o Zé Castro também tem. E o Zé Castro também é realizador e também é músico. Uhum. E tem o projeto Tupacu Num, não é? E, sim, tem agora o Tupacu Num, que é um projeto eletrónico. E pronto, isso foi, acabou por acontecer, foi assim um momento no tempo em que as coisas se juntaram todas e eu acabei por ir falar com o Bernardo e com o Zé a perguntar se eles tinham, o que é que eles achavam de eu avançar com a gravação, porque eles insistiam muito e diziam sempre que não queriam misturar os dois trabalhos, e eles abriram algum mês nos Fanqueiros do Som, que é o estúdio em casa do Zé, uhum. E juntaram-se, e juntámos o material e avançámos com a gravação. E aconteceu, passei pelo trilho, que não tinha nome, era para ser em nome próprio, uhum. E entretanto, com as gravações, começámos a definir o tipo de instrumentos que ia ser utilizado, e que ia ter um som de madeira, e som mais orgânico, e acabámos por ir chamar o João Gil primeiro, porque o João Gil é muito amigo comum e já era assim, eu até já tinha falado com ele antes, porque era uma pessoa com quem sempre eu consegui tocar, foi uma sorte, porque ele toca em tantas bandas, né? Uhum. E depois acabei por chamar a Rita, que eu tinha conhecido numa formação de professores. Falar da Rita Oliveira, não é? Da Rita Oliveira, que toca fagote. E depois, nas gravações que eu participo a gravar com o trabalho, é o Tiago Alves, dos Maltês, uhum. Que é meu amigo, era meu vizinho na altura. Portanto, é uma espécie de banda, porque está no meio, não é? Há muitas vezes em que eu apresento as canções sozinha, dependendo das condições e do espaço e deste tipo de acontecimentos, ou então, se puder ser, e é o que eu gosto mais, tenho um palco cheio de gente e são os meus amigos. respira. Que é bem melhor viver sem nada. Eu aprendi a adormecer sem calar. Digo que Flume é, na prática, um ponto de encontro. Flume é um ponto de encontro. Eu, às vezes, chamo-lhe o Open Source Musical. Inclusive, já chegou a incluir os professores da minha escola onde eu trabalho. Num concerto em dezembro, eles viram todos para cantar as canções e é isso. Agora, há 15 dias atrás, fizemos um concerto com os alunos que eles desafiaram a fazer isso e juntámos a escola toda, no dia 15 de março. Exatamente. E o concerto, portanto, de primavera, ainda que primavera é pouca, não é? Foi um concerto de quase uma coisa xamânica, chamar a primavera. Portanto, juntámos toda a gente, 230, e acho que resultou. Pelo menos ontem em Lisboa estava primaveril. Hoje, nem tanto. Hoje não, hoje está a facto. Hoje, quando gravamos, está a facto o tempo de inverno ainda, e ao que parece, anunciada mais inverno durante algum tempo. Oh, deixamos aqui pistas para vários modos aqui da conversa. Falou aqui nas pessoas que vieram gravar o disco. No entanto, eu não quero deixar de passar, porque ao mesmo tempo que temos aqui a nossa entrevista, vamos ilustrando com temas do álbum. O álbum que vamos rodar de um EP, e que tem 5 temas. E sim, que desde logo nos suscita a seguinte pergunta: é que soa-nos a pouco? Porquê é que ficou tanta coisa guardada na gaveta ao que sabemos que podia ter sido gravada? Porque, embora a música tenha sido das primeiras vontades que eu tive na minha vida, e foi das primeiras, pedia sempre um piano e etc., nunca foi algo que eu consegui profissionalizar ou sequer estudar de uma forma intensiva. Portanto, eu acabei por me formar a nível superior em cinema, e a música sempre esteve ali paralelo e assistindo e arrepegando e assistindo, e na realidade nunca me veio muito a sério. Mas o que sabemos é professora de expressão musical, não é? Sim, mas isso acaba por acontecer, ou seja, eu formei-me em cinema e na realidade trabalho profissionalmente na música, comecei a dar aulas e essas coisas todas começaram a acontecer, e uma pessoa acha que é por acaso, mas não deve ser. E interessante também, quando fiz um filme, era um documentário musical, e claro que comecei-me a perceber que, por mais que eu tentasse desviar a atenção, eu estaria sempre ali, não é? Aliás, aqui vários pontos de contacto. O filme se refere ao documentário é O Meu Caro Amigo Chico, não é? Exatamente. Que foi apresentado no ano passado, jogo no Indy Lisboa. Uhum. E paralelamente vem a participar ainda, e eu que julgo ser também uma das mentoras da música portuguesa, a gostar dela própria. Sim. Pronto, não estou errado. Logo por não. Aqui, os pontos de contacto entre a música e o cinema são imensos. Aliás, conheço pelo menos um vídeo de um tema do Vai. Exatamente. Da qual, do Vai, mas essencialmente de temas de outros autores, qual também vem a realizar. David Pires tem um. Pois, exato, que entretanto agora toco com o David, uhum. Ele é baterista do Flume. Exatamente. Peça essencial de todo o processo. Agora estamos a. Já compus o segundo disco todo e estamos a fazer os arranjos. Portanto, há aqui pontos de contacto entre o cinema. Foi exatamente isso. Eu comecei pelo cinema e é uma coisa que eu quero continuar. E, entretanto, à conta do documentário musical e também de se calhar de ter estes amigos que trabalham na música, não é? O meu trabalho começou a suscitar atenção nesse meio e comecei a realizar videoclipes. E de uma forma muito, ou seja, de uma forma informal, não é? As coisas iam surgindo e eu ia realizando o trabalho. E acabei por realizar o da Márcia e depois o do David Pires para a Chifre. E o David, por acaso, foi muito interessante, porque eu não conhecia o David, mas gostava muito do trabalho dele, porque já tinha ouvido o trabalho dele em casa do Barata. E foi o Barata que gravou o EP, portanto está tudo ligado. E everything is connected, não é? Sim, é verdade. E então o que acabou por acontecer depois foi que entretanto, já tinha acabado de filmar o documentário e acho que ou eu contactei o Tiago Pereira, ou o Tiago Pereira contactou-me por Facebook e chegámos à conclusão que o nosso trabalho a nível de documentário musical era semelhante e que tínhamos a mesma ideia, que era fazer uma espécie de base de dados dos músicos que existem, porque achávamos que é muito difícil para um músico suportar os seus materiais videográficos, não é? Porque é muito caro e isso deixa muita coisa por fazer. E se nós simplificássemos aquilo e fizéssemos um arquivo sem qualquer meio económico de peso para os músicos, era possível demonstrar o que é que estava acontecendo na música em Portugal, que era muito rico, desde 2008 que as coisas se vieram a alterar e realmente que a música está num momento muito importante. Então, isso acabou por acontecer naturalmente e a música portuguesa nasceu um bocadinho desse desejo de ambos e depois eu ainda ajudei um bocadinho a ajustar a ideia a nível mais conceptual e se calhar de abrir um bocadinho os horizontes a vários estilos de música e o Tiago tem essa força incrível de levar as coisas para a frente e entretanto também começou a surgir a oportunidade de fazer música e eu escolhi, basicamente. Estou ligada ao projeto e muito orgulhosa daquilo, do que aquilo é e do que aquilo será nos próximos anos, porque sim, acho que é um trabalho que nunca vai acabar. Felizmente teve reconhecimento, agora recente também, da presença da República. Porque é verdade, é verdade. Dá uma certa notoriedade. Presidente da República, é verdade. Ficamos muito orgulhosos. Ora bem, estamos aqui a falarmos há pouco da participação também das pessoas e crianças ligadas à escola, temos Zela no 72 da Lapa, não é? Portanto, e queria, eu conjugo saber, se tiveram ajuda da Estrela para um concerto interessantíssimo. Como é que é congregar tanta gente para um projeto que na prática teve a sua gênese consigo próprio? Bom, na realidade a ideia nem sequer foi minha. Sempre tentei não misturar as coisas. E no ano passado estava a gravar o EP e eles nem sequer sabiam que eu estava a fazer isto. Eu tento, mas não consigo, não é? Depois quando chego a estas entrevistas percebo que não consigo. Não, tento não misturar as coisas, que acho que é mais saudável assim. Ou quando elas têm pontos de contacto, realmente então avançar. E então foi uma ideia de uma professora da escola que se chama Mafalda Calheiros e que teve a ideia de fazer esse concerto. E que, entretanto, acabou por falar com todos os professores e propor ao conselho diretivo e foi muito bonito de assistir, porque foi um esforço de toda a comunidade escolar, da junta de freguesia, da empresa para a qual trabalho, de todos os professores das atividades de enriquecimento curricular, que são aqueles professores que estão lá das 15h30 às 5h30, se calhar não com tanta segurança profissional como os outros, mas essa diferença foi esbatida e eles, os miúdos, aderiram completamente e cantam maravilhosamente e entusiasmaram-se. Ainda ontem estive a perceber, porque foi o primeiro dia de aulas, como é que eles reagiram à posteriori, o que é que eles sentiram. E eu sei que para mim foi muito importante e que foi um marco muito importante e algo que eu nunca esperaria, não é? Porque não seria algo que eu propusesse. Portanto, se não me tivessem convidado, não teria surgido essa ideia. Não por não querer, mas por achar que deve ser assim. E eles estão muito contentes, agora diz que gostaram muito de estar com essa atenção e que se sentiram muito especiais e que querem repetir. Portanto, ontem tive os alunos a pedirem para repetir, quando é que fazemos outra vez, e pronto, não sei, foi incrível. Não tenho muitas palavras porque foi mesmo marcante. Neste EP vem a ter vozes de criança também, naturalmente na altura na Escola da Parede, não é? Onde provavelmente estaria, não é? Sim, porque isso foi um acaso. Eu estava a compor a canção do trilho, e eles estavam a entrar na sala, e normalmente quando eles estão a entrar, e têm muito agitados de educação física, estou ali a tocar um bocadinho e eles vão se acalmando e vão prestando atenção. E eu por acaso estava a tocar aquelas primeiras notas. Deve ter sido um reflexo meio inconsciente e um deles perguntou o que era. E insistiu para saber o que era porque tinha achado bonito. E eu disse, olha, isto é um início de uma canção que a professora está a escrever. E eles perguntaram e queriam aprender. Ouviram e depois começaram a cantar naturalmente e eu acabei de estar a gravar aquilo no telemóvel, que é algo que eu faço para eles se ouvirem, para terem noção de como é que soam, a afinação e tudo isso. E ficou a gravar. Uns meses depois, quando fui gravar, já estava noutra escola e tudo, mostrei aos produtores, ao Bernardo Barata e ao José de Castro, e era como referência para, se calhar, chamar os filhos dos nossos amigos e fazermos isso. Só que era tão genuíno, não é? O espaço, a afinação ou a desafinação. Que acabou por ficar no disco. Foi daquelas coisas que dizemos, nós depois fazemos isto e nunca refizemos, e vali aquelas baratas e disse, não, isto é que é real. Tens um bocadinho de documentário dentro do teu disco. E pronto, foi assim. Exatamente. Ora bem, temos aqui sempre uma fase de desafios para quem se estreia aqui na Boa Nova. É o caso da Joana, que é a primeira vez que está connosco. Então os desafios são estes. Imagino que vai dar um concerto em Oliveira do Hospital. Sim. E que pode ter consigo duas bandas de dois autores. Quem é que gostaria muito de convidar? Assim, de nada. Bom, duas, só duas. Pronto, assim, se quiser dizer mais, pronto, vamos fazer uma exceção. Portugueses, estrangeiros? Portugueses. Portugueses. Bom, eu admiro muitos músicos portugueses. Acho que temos a sorte de viver num país riquíssimo a nível de compositores, de autores e mesmo da música que se existe e da tradição. De tudo, experimental, tudo. Acho que temos mesmo muita sorte. Quer dizer, suspeito que qualquer pessoa do mundo pense isso, mas eu penso isso no meu, não é? Exatamente. Enfim, e neste caso, acho que vou dizer, um bocadinho para me safar à pergunta, que escolheria toda a Azáfama como um grupo. Muito bem. Está porque a ser nós nos juntámos há politicamente duas semanas correta. E foi maravilhoso. Não tem a ver com ser politicamente correto, na realidade, isto é mesmo uma escolha que eu faria, porque nós nos juntámos pela primeira vez há duas semanas e foi incrível. Tínhamos planeado se calhar um participar aqui, outro participar ali, mas na realidade todos participaram em todas as canções e aquilo acabou por nascer ali uma ideia de um grupo, quase. Muito bem, tínhamos então Capitão Capitão, Flume, Martinho, família, portanto, Capitão Capitão, 3%, Martinho, 3%, Tupanco num Vitorino Voador, e Vitorino portanto... Voador, que é o João Gil, que já toca em Flume, exato, mas exato. Portanto, seria, e acho que seria isso. Na prática, depois... se replicar o que vão ter, enfim, no dia que vai para o ar, digamos que já tiveram, da família da Azáfama que esteve no Teatro do Bairro, vinham repetir aqui a levar ao hospital. Muito bem. É verdade. Bem pensado. Thank you.

e que lhe pedem a si para fazer uma versão de um tema para integrar esse disco de tributo. Sim. Estamos a falar de que autor ou de banda e que tema seria esse? Eu provavelmente eu escolheria aquilo que já escolhi para ser uma resposta mesmo verdadeira, não é? Uhum. Portanto, eu ando a tocar uma canção do Zeca Afonso, que é o de não saber o que nos espera, de não saber o que me espera. Não sei se é mesmo, se é nos, porque eu, entretanto, uhum, acho que estou a aplicar a canção a outra ideia. E seria essa, seria uma de três canções, na realidade, que eu ainda não consegui decidir bem. Uma delas é cantada pelo Zeca, mas é do domínio público, é uma canção tradicional siriana que se chama Canção Longe. Uhum. Outra é essa, de não saber o que me espera, mas a minha favorita, só que eu acho que não faria uma versão melhor, portanto nunca me arriscaria a fazer uma versão, é Meu Bem. A pele é seca para curtir, olé, meu bem. A cara é magra para sorrir, olé, meu bem. A cama é boa para dormir, olé, meu bem. A corda é pouca para subir, olé, meu bem. A morte é santa para cumprir, olé, meu bem. A louça é cara para partir, olé, meu bem. A cala é branca para encobrir, olé, meu bem. A banca é boa para falir, olé, meu bem. A vida é dura para resistir, olé, meu bem. A porta é boa para se abrir, olé, meu bem. A pele é seca para curtir, olé, meu bem. A cara é magra para sorrir, olé, meu bem. A cama é boa para dormir, olé, meu bem. A corda é pouca para subir, olé, meu bem. A morte é santa para cumprir, olé, meu bem. A luz é cara para partir, olé, meu bem. A cala é branca para encobrir, olé, meu bem. A banca é boa para falir, olé, meu bem. A vida é dura para resistir, olé, meu bem. A porta é boa para se abrir, olé, meu bem. Só uma gravação de um brasileiro, que é o Criolo. Sim, sim, sim. Que é o Bobatá, que teve para ser incluída numa compilação, mas depois não deu para gravar e que tem tocado com a banda já e tudo, e tocámos no Termómetros. Foi a nossa versão do Festival Termómetros. Exatamente, tiveram, ficaram em segundo lugar. Sim, é verdade, tocámos. Assim, maltês, Hulk, os Santos da Casa, é que vem a designar que é o EP do ano, portanto, e que vocês ficaram a seguir. É verdade, é verdade, é verdade. Portanto, foi, não... giro, porque foi um EP que eu também acompanhei, eles acompanharam o meu. O primeiro concerto que eu dei foi com o Maltês, e foram eles que me deram aqueles conselhos preciosos para subir ao palco e não entrar em pânico. Por isso, fiquei muito contente, porque eu gosto muito dos bichos do Maltês. No primeiro, vem a ser convidada, e podemos referi-lo aqui, e está disponível também na internet, quem quiser pode ver ao YouTube, para gravar, em conjunto com mais 13 vozes femininas portuguesas, o tema de Joni Mitchell, o River, onde vem a participar, tanto a Joana Barrabás, e onde tem a Ana Moura, a Luísa Sobral, que eu costumo saber quem foi dela. Como é que recebeu esse convite? Olha, isso acho que surgiu pelo Facebook, se não me engano, fui convidada pela Márcia, que é minha amiga e que nos conhecemos há uns anos, desde gravação, julgo, do CD, ou até um bocadinho antes, do primeiro CD, do Dá. E havia ali um desejo de reunir as cantoras portuguesas, e eram muitas mais, infelizmente não conseguiram estar disponíveis por concertos, por datas que já estavam marcadas, porque não seriam só três, seriam bastantes. E portanto houve ali um desejo de reunir um poder feminino cheio de positivismo e de alegria, não que os homens não consigam fazer o mesmo, claro que conseguem, não há nada de feminista nisto. Sério, era só uma... Fez uma delicadeza, exato. Era uma delicadeza feminina, não era um ato feminista. Atenção. E pronto, e foi isso que aconteceu. Acabou por acontecer por uma vontade da Luísa e moveu aquelas mulheres maravilhosas todas com vozes fantásticas, e eu senti-me uma privilegiada por de repente ir ali parar ao meio. Inclusive muitas delas nem sabiam quem eu era. E nem sabiam que eu ia cantar até eu entrar e cantar a minha parte. Mas, ah, espera lá, tu cantas também. Porque lá estou eu, não é? Eu levo sempre a câmara atrás. E então as pessoas ficam um bocadinho confusas e não sabem se eu estou a realizar, se estou a cantar. E foi muito interessante e fiquei muito contente com o resultado. Inclusive tivemos feedback dos Estados Unidos, que é interessante, eu recebi um e-mail dos Estados Unidos. É um sinal, de facto, dessas participações. É ótimo. Christmas, they're cutting down trees, they're putting up reindeer and singing songs of joy and peace. I wish I had a river I could skate away on, but it don't snow here, it stays pretty green. I'm gonna make a lot of money, I'm gonna quit this crazy scene. I wish I had a river I could skate away on. I wish I had a river so long I would teach my feet to skate away on. I'm so hard to handle, I'm selfish, I'm sad. I went and lost the best baby that I ever had. Oh, I wish I had a river I could skate away on. I wish I had a river so long. Singing songs of joy and peace. I wish I had a river I could skate away on. Passeio do Flume está ainda quentinho. Mas sim, o que é que segue vindo do Flume? Bom, o Flume segue-se, se correr bem, um disco com longa duração. Quando escolhi as canções para o passeio pelo trilho, escolhi as do tal grupo de canções muito, muito grande, e quando as separei para tentar perceber o que é que seria coeso, acabei por perceber que acabo por compor por espaços geográficos e sonoridades. Ou seja, que essa geografia influencia muito a sonoridade da canção. E pareceu-me logo que isso era um caminho, e daí o nome de Flume também, quer dizer rio, e que acabou, era a única ideia que unia todas as minhas composições quando eu me apercebi dessa presença forte da geografia. Não queria avançar muito porque acho um bocadinho perigoso propor coisas que estão a ser feitas ainda, mas na realidade este disco já está muito, muito definido e está já a ser trabalhado com o Zé Castro, que vai ser o produtor. Desta vez entregámos ao Zé, provavelmente o Barata também participa, uhum. E o Manel Pinheiro, que para mim faz parte do Flume, porque é o que nos faz o som ao vivo e acompanha todo o processo e portanto... É um open source musical, é o que é, porque todas as pessoas dizem aquilo que pensam e contribuem e é assim que as coisas crescem. E então o disco está a ser trabalhado, já está todo composto e começámos a ensaiá-lo esta semana porque uma das canções vai ser apresentada no concerto da Azáfama. Uhum. Ou foi, neste caso. Sim, e acho que correu maravilhosamente. E é um disco marítimo. Pronto, deixamos aqui a pista. É um disco polar e marítimo. Muito bem. Deixamos aqui a pista para falarmos com vocês aqui há mais uns meses, então. Para já tem uma pista na Catraia, não muito é? Bem. Está lá o Corpo de Marinheiros. Exatamente. Tal. Portanto, a Catraia não foi por acaso. Muito que bem. É a última música do disco. A Catraia diz que tem um jeitinho de se levar a bolina no teu sopro. E a catraia diz que vai a esse cais arribar, sente a avistar bom porto. Cada catraia tem um adamastor para vencer, no embaldalada, na maré faz a calma e a faz. Todas essas coisas tombadas bem no teu fundo são doidas essas coisas dando à costa, nem se há de onde descansa o teu pescoço. O dia traz nova maré e ela acorda na fé. Traz nova maré e ela acorda na fé. Muito bem, está escolhido e está agendado, então, que iremos falar mais vezes, seguramente estão para a saída desse álbum. Portanto, agora não vai falhar, naturalmente. Oh, obrigada. Obrigado, então. Não. Engraçado como o vento disfarça o sentimento de que não te volto a ver. E é engraçado que depois voltássemos os dois. Há um tempo curto. Sobre a graça que entre os dois se quedou resta depois.